Deixei essa vagabunda entrar na mente, ai. Tô agindo de uma forma inteligente, ai. Derrubando mais uma casa de joia. Como que eu arrumo tempo pra pensar, né? Como que eu arrumo tempo pra falar com ela? Me apaixonei nessa grana, eu vou viver com ela. Eu não quero essa bandinha, eu tenho duas delas. Não ando só com a Shawty, eu tenho várias delas. Mano, tá comédia, tu não sabe qual a procedência. Basta uma ligação e o teu corpo vai parar na igreja. Espanquei um hater, falou merda, agora ele é uma vespa. Eu nem penso muito, eu não ligo quais as consequências. Prateleira cheio dessa grana, tá na convivência. Batman de veludo elevando a minha aura, entenda. Isso na estante, ela vai cantar na cena. Tudo isso ok, atiro nas tuas ventas. Sou mano B, sabe eu só ando com as cremas. Me sinto pedreiro, conta a grana com a treina. Deixei essa vagabunda entrar na mente, ai. Tô agindo de uma forma inteligente, ai. Derrubando mais uma casa de joia. Como que eu arrumo tempo pra pensar, né? Como que eu arrumo tempo pra falar com ela? Me apaixonei nessa grana, eu vou viver com ela. Eu não quero essa bandinha, eu tenho duas delas. Não ando só com a Shawty, eu tenho várias delas. Eu não quero essa bandinha, eu tenho duas delas. Não ando só com a Shawty, eu tenho várias delas.